Vicente, mas um minutinho então vai ser 4.000, parece que é 1.014. 4.958, obrigado. Fora, Galeão. Galbê 103? Sim, afirmo, 103, 5 horas, Galeão. Pede que foi exaltado via Índia, ponto de espera é porte pronto, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, Índia, reporte pronto, no 4-0. Após o Embraer Azul livrar a calça, eu estou autorizado no post-tax, né? 62 no outro. Oxnet 6225, Airborne at 26, contact Southern Departure Control, 120.8. Azul 42, ponto de espera funcionando 0. Precisar de a IMA ter ficha no 0, azul 4201. A IMA tem ficha no 0, azul 4201. Clear to climb, and maintain flight level 380. Would you like to go direct to Arbor or Aleppo? 6225. Azul 2775, torre estreador, 119, decimal 95. 2795, boa, Azul 2775. Estamos 0, Azul 4201. Desativa ILS, que seu epístola 0, porta estabilizada. Positivo, descendo 2000 pés, vai reportar estabilizado na final, 2229. Azul 2775, ajuste o tímpano no 0 no 4. Continue a aproximação, guarde pista livre. No 0104, aguardando a pista livre, 2775. Vamos... 1-44, 3 horas e 35, confirma a alternativa? Sente, táxi via Índia, ponto de espera, porte pronto, hoje na 62 no 1, ajuste no 0 no 4. Azul 2775, autorizado pouso pistão 1 a 0, vento é calmo. Livre pouso 2775. Azul 4201, decolado aos 29, chame o controle agora no 20 decimal 8. Controle 208, azul 4201, bom dia. Alpha Tango 72. Passar o 2229, o tráfego uma hora, 7 milhas e uma posto, cruzando 065, segunda 380, 2320. Positivo, temos o tráfego no TCAS. Controle, bom dia, azul 4201, decolou, passou 1200. 4201, bom dia, contato radar, saída São Vônia, nível 340. Contato radar 340, azul 4201. Puxa 625, tráfego no take. Fly direct and left for ocean 6225. Direct and left for 6225. Azul 4958, tráfego uma hora, 18 milhas, 1 oeste, cruzando 090, subindo para o 380, 1 e 2, 320. 4958. Ocean 625, traffic 11 o'clock, 169, northbound, crossing 100 to 4000 feet, it's Alpha Tom 72. 6225, traffic on TCAS. Oh, estou agora na 963, se estiver crescendo mesmo, 3 Lima. 3 Alemão, 7, 4, 963. 3 Alemão, 7, 9. Poxa, 12 no 1, 3 Alemão, 3 Alemão, 9 Alemão, 7, 9. Azul 27, taxi 5, no solo aos 3-2, libere na Eco, segue táxi via Alfa, Kilo, até o pátio 3, e vai passar o bonde da Gol, realizando pushback no pátio 3. Gente, libra na Eco, segue táxi via Kilo, até o pátio 3, atenta o bonde da Gol, Azul 27, taxi 5. 27, taxi 5, posição prevista 3 Lima. 3 Lima, 27, taxi 5. Cinco ano dois meia, controle. Investiga 5 ano 2 meia, né? Centro Recife no 288. Centro Recife no 288, azul 5 ano 2 meia. Vocês me escutam? Aguarde para dar início ao pushback, irá passar retaguardo um ATR da Azul, após que livrar a causa, está autorizado iniciar o pushback e após táxi. Posso passar a ser na Azul, está autorizado então, vou na minha... O Azul 2775, modificação da posição para 5 Lima agora. 5 Lima, 2775. Estabilizou na final, 2229. Torre 2229, torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Oi Salvador, bom dia, o passarelo 2229. Passarelo 2229, bom dia, ajuste altímetro no 04, reporte visual campo. 614 já visual. Sente, passarelo 2229, autorizado pouso pistão no 0, vento variável 02 nós. Ciente, livre pouso 1 no 0, 2229. Oxenai 62111, decolado aos 34, chama o controle 120, decimal 8. 08, 39. Oxenai 6211, contato radar, saída São Vona, nível 360. 7, São Vona 360, pausa, descia 3 da Lida. 3 da Lida. Five, 62251, 128, decimal 8, thank you. Azul 4958, desce para 2000, reporta estabilizando, autorizado o procedimento. Desce 2000, informar estabilizado, autorizado o procedimento com a Azul 958, Azul. Azul 4201, centro Recife, no 2835. 2835, Azul 4201. Táxi frisado com 963 a bordo, número 60, para o Centro de Campinas. Táxi frisado com 963, a ponto de espera, Puxino 0, via Índia. Reporte pronto, no ponto de espera, Juxino 0, no 4. Indicação, seu ponto de espera via Índia, tomar para a 963. Salvador, Azul 4958. Azul 4958, ajuste no 0 no 4, guarde pista livre. E 14, guarde pista livre, 4958. Passaria 2229 no solo 38, libere Foxtrot, táxi via Alfa, reporte antiga Juliette. Fox via Alfa, reporte antiga Juliette, 2229. Azul 4958, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, Azul 4958. Juliette, passaria 2229. Passaria 2229, Juliette, remota no 2. Juliette, remota no 2, passaria 2229. Tá pronto, agora nós vem a frente. Deu 963 após o ATR da Azul, que pouso autorizado já e manter o pistão no zero. Olha, tem essa pouso ele mantendo no zero, 693. 621, cruza nível de voo 945, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 235, 251, 621. Júlio Salvador, bom dia, gol no 649, informação Foxtrot, passando 250 para o 160. Gol no 649, acione identificação, autorizada a chegada a bomba, desça para 4.000 pés. O ajuste no 014. Identificação, desce para 4.000, na chegada bomba no 014, no 649. A 3, gol, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Decolagem no zero, não. Salvador, Federal 9970, bom dia, sente bem, informação, foco certo. Federal 9970, bom dia, acione identificação, via chegada Bomé de Uno, desça até o nível de voo 050. Bomé de Uno, desça 050, solicita a proibição. Federal 9970, mantenha via número 2 na aproximação. Mantendo via, Federal 9970. Salvador, bom dia, gol 1963, passando 1300. Gol no 963, bom dia, contato radar, via segue o Sango 1, suba para nível de voo 360. 360, quando possível, Sango. Pós 2000, Rui Leda, gol 1963. Pós 2000, Leda, grato, gol 1963. Bruno 649, informe sua velocidade. 2709, Gol 649. 7. Federal 9970, informe sua velocidade. 330, Federal 9970. Federal 9970, sente a 30 milhas para a Duna, autorizado direto Duna, descida para 2000 pés, livre aliança, reporte estabilizado. O ajuste no 0-4. No 0-4, direto Duna, reporte estabilizado, Federal 9970. Com 1963, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 128, decimal 35, alterna 125, 1, gol 1963, bom dia. Bom dia. Confirmado por Federal 9970, desce 2000. Federal 9970, sim. 2000, ajuste no 0-4, reporte estabilizado. No 0-4, reporte estabilizado, Federal 9970. Vai 4000, gol no 649. Gol no 649, 2 para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado a final e a sua responsabilidade. 2000, ou no 014, repassará estabilizado, ou no 649. Estabilizou o Federal 9970. Federal 9970, complete final e a sua cruxa, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, Sideral 9970, passando em tempo. 118, decimal 95. Obrigado. Torre, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, pouso autorizado. Estou no zero, vento no 310 graus, 029. Livre o pouso, pista no zero, Sideral 9970. O 649 estabilizado. Polo 649, complete finalista com sua chave torre, frequência 118, decimal 95. 1895, o 649, obrigado. Federal 9970, solo 57, libera direito 21, 9, solo. A liberar direito 219, Federal 9970. Torre Salvador, bom dia, gol no 6409, sinal da 10, passando Índia Serra. Gol no 649, pouso autorizado aqui, sono 0, vento 300 graus, 029. Liga pouso na 10, gol no 649. Nova Golfo, Livre Sanar, chame táxi. Bom, número 49, Sala 1000, curva direita, libera direita, 1209. Direita, 1209, 1649. Por favor, está autorizado, já está ingresso. Torres Trans 3597.090, pronto. 597 autorizado, ingresso e decolagem, pista 1-0, vento variável 2-9. Livre aliás e decolagem da 1-0, Trans 3597. Sono 7, Piccolo 04, 1208, controle. Q208 vai chamar o controle e forma pássaro na pista, caído com o gavião comendo pássaro. Próximo ataque foi Foxtrot, ok? Na pista? Afirmo. Sim, enxergar a informação. Controle Salvador, bom dia, até 3597. Canal 3597, bom dia, contato radar, chegou para nível de voo 360, após 2000, voo Elefa. 2000, voo Elefa, canal 3597. Oscar, por favor, você falou 05, controle Salvador, 120, destino 8. 1208, 05 Golf. Papa Golf. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, contato radar, via saída lotado, tudo para nível de voo 070. Lotado 070, Oscar, Papa Golf. 3517, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.260 com Recife agora, tá? 3517, então bom dia. Bom dia. Papatango, Alfa Papagos, quando você informa o seu estimado de pouso? Tá estimando pouso ao 45. Gente. Estou bravo. Controle Salvador, é o Papatango Yankee do Bravo. Papatango Yankee Romeu Bravo, prossiga. Yankee do Bravo decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Serra Whisky Delta Lima. Está com um a bordo, o código alocado é o 0131. Vai manter 500 pés o Yankee do Romeu Bravo. Papatango Yankee Romeu Bravo, sente, mantendo os consagres visuais e 500 pés, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte final para pouso. Bravo. Salvador, Bruno 233, próximo ponto cidade Alma Zero, pronto. Bruno 233, aliás, decolagem, zona 0, vento 300 graus, 029. Sente a linha de decolagem da 10, Bruno 233. Alfa Romeo, esquema aqui, Anki, livre acionar a chave táxi. Muito bom dia, gol 1092, informação Golf. Gol 1092, bom dia, seu nível de indicação, via chegada por MED 1, desça até o nível de voo 050. O ajuste no 014. Ok, 50 bom MED 1 no 1014. Controle Salvador, bom dia, gol 755, desce ao 160, informação Golf. Gol 755, seu nível de indicação, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 25, 4000 pés, 14, gol 755. E aqui o meu bravo, frequência livre. Acabou. 233, Ecoloso no norte, controle Salvador, 120, décima 8. 208, 233, obrigado, bom dia. Olha, Salvador, Gol 1233, passando 1500 pés na Arbor 1. Gol 1233, contato radar, suba para nível de voo 360 após 2000, voo Elefa. 360 após 2000, Elefa, Gol 1233. passou lotar. Gente, o Alisson apagou. Azul 4234, bom dia, pronto para iniciar a pista no zero. Azul 4234, linha de decolar, pista no zero, vento, vai, calmo. A linha e decola, pista no zero, azul 4234.